076, desce para nível de voo 050. 0-0, faz 0-0. Sou 76 Web, linha 741, obrigado. No 0 no 3. Padrão, 63, obrigado. Estabilizado. 1 a 1000 pés. Tá mantendo 1 a 1000 pés, Indiana Zembe Alfa. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Indiana Zembe Alfa, mantenha 1 a 1000 pés. Então, 3804 no solo, 1 a 0, Lívia direita, semi-solo, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 9. 2 a 9, vamos atrás. Controle, o 4076, vapor 0 3 0, 3 minutos, 2 a 2. Confirma, primeira nave. É o 4076, vapor 0 3 0, 3 minutos, após 2 a 2. 4076. Era em condições visuais. Vai, passou do esperto, já vai entrar e travado. Sim, mas o Lutão continua a aproximação, agora é pista livre. Logo. Tá passando o Alfa 22 a 2 milhas na cabeceira 1 do 7. Tango, informo 1 a 1 a 50, 2,5 milhas da cabeceira 1 a 70 e uma Boeing alinhando na pista 1 a 0. Aceito, Lima Zulu Tango, vou iniciar aqui na redução. 3149 ou 9,6 Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso na pista 1-7, vento 1-30 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso, Alfa Vitor Juliette, 1-7. Salvador, boa, 3044, informação mais do VEC de 1-50. Alfa 050, autorizado chegada a Mari. 050 na Mari, 3044. Salvador, web 9730, está próximo do estacionamento 2105. O web 9730, aguarda R2, taxi retaguarda, foi autorizado para o estacionamento, porta táxi. Após aeronave na retaguarda, está autorizado chamar táxi 9730. Tese, 4076. Complexo final, Sam Torre, 1 a 8, 6 a 6, o 4076. 18-6, você. Papa Romeu, Mike, Serra Golf, Sam Recife, em 1 a 2, 5 a 4, 5 ou 1 a 2, 6 a 8, 5. 2, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 controle 119.35. 935, obrigado, boa tarde. Vitor Juliette, no sol, os 43, autorizado backtrack, pass 4, me escuta teu corte. Vitor Juliette, a utilize se possível. Torre Boa Azul 4076, VNS. 4076, continue a aproximação, só tem condição de reduzir? Reduzindo para a mínima, então 4076. Papapá, Mike Eco, Índia, chame torre em 18, decimal meia. 4086, Mike Eco, Índia, uma boa. Aproximação, agora fica livre. Continua aproximação, aguardando pista livre, Índia 9 Grau. Boa tarde, Papa Mike Aquino. 741, passa 3000 no perfil da Arbor. Objeto 6741, contato radar do Paranib de voo 340, sai da Arbor. Sobe para 340, perfil da Arbor. 7741. Solo 1219. Tente finalizar, confirma o solo, Tente. 1219. 219, tá bom? Boa tarde, papapá, Mike Eco Índia, repórter na final da pista 17. Estará final 17, Mike Eco Índia. Gente, tá livre táxi Alfa, repórter antes das lojas. Sim, mas eu não tenho. De Alfa, tá lá, tá bom? Eu gravo 109, altímetro 10013. Autorizado pouso, Alfa Vitre, Índia November Alfa. Identificação desse paranímico de voo 060, perpétuo CH da Mari. 060, Mari, perdeu o contato com a cabeça. Está 3144, vem na proa de TAP. TAP, pode, pode. Juliette, coloca o transponder em stand-by. Prossiga Mike Papá. Baixou e travou, final de 3 milhas, 4076. Azul 4076, autorizado pouso na pista 10, vento 160 graus, 0 nós. Autorizado pouso, 4076. 0235. Juliette, parte 1, Lima, Mike, reporte na Quebec, Lima, tô lutando. Reporte na Quebec, vamos à pista. Reporte na Quebec, para o cruzamento da pista, o Lima, tô lutando. Guarda Bravo Eco 9 Tango, acerta a guarda, boa solidariedade para o espectro, né? Boa tarde, são 32230. Voo 240 para November. Voo no 754, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 6 dúzia. Voo no 600, voe para o GITAP. GITAP, 9600. 3660, reduza para 2509. 153660. 3660, desça e mantenha o nível 080. Transformação no Weber, ideal de descida. Gol no 600, desça para o nível 060. 754, continua a aproximação número 2 para final. Passando. 240. 5240, identifique, Pro Diamant, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. Desça 4000 no 0 no 3, 5240, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Wagner 973. Já Alfa 286, não pode esperar, pode ser avisado. Do pouso na pista 17, vento 160, grau 08 norte. Pouso autorizado no 7, Mike do India. Qual o nível final, senhor? Gente, pare a subida no 110 inicialmente. Whisky Yankee Uniforme, controle? Whisky Yankee Uniforme, desça para o nível 120. Prossiga. Uma possibilidade após o arco, para o direto da arco? Negativo, mantém o perfil da saída. Manterá. Controle 3044. Prossiga. Positagem pode descer para 2000, completar. Afirmativa, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, após estar pedindo. Voo no 697, identifique e desça para o nível 120 na chegada bom. Que Mike Papá com o estimado para Aracaju. Whisky Yankee Uniforme, reduza para 220 nós. Trip 5240, reduza para 210 nós. 210. Dia 41, cedendo passagem ao azul que vai ingressar a Juliette para o portão 3. Após o Indial, pode esperar todos, 8612, quer ligar 1013. Gente, táxi, ponte, quer ligar 1013. Azul 476, Juliette, portão 03. Desça para 060. 060, Whisky Yankee Uniforme. Está presente, está autorizado descida até o nível 070. Muito livre, Mike, acolher. Papá, mantenha o nível 110 devido ao tráfego em descida. Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09. Para o 080 no 924, identifique chegada a Mari. Webjet 6741, chame Recife, 126 decimal 0. Recife, 260, Webjet 6741. Voo no 600, voe pro Adiduna. Tô não, no 600. Consegui a descida, 600. Então 3660, reduza para 200 nós. 2009, 3660. 3660, vetor para sequenciamento, curva esquerda, ruína pro 020, limitado pelo localizador. Esquerda 020, 20 a 9, 3660. Mike, Mike Papá, Tuba, nível 135, está autorizado como sinal. Uno 697, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro, Uno 0, Uno 3. 4 mil, ajuste para 23, Uno 693. Controle, muito boa tarde, objeto 9730 decolou na sua escuta. Estabilizou 3144. 3144, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8, meia bom. Segue terra, desce em condições visuais ao passar 2500 pés de frequência livre. Então, 3144, passando a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 44. Passaria 2230, autorizado decolagem na pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Ah, 3660, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10 no 3. Curve à direita, vou indo para 070 para o localizador. Para 2000, no 03, direita 070, 3660. Whisky Yankee uniforme, desça para 3000 pés, ajuste no 03. Whisky Yankee uniforme, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Voo no 697, reduza para 220 nós. 220 nós, no 697. 44 autorizado, pouso. Pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Decolou 03. Passarei 230, decolou 56, chame o controle 119-35. 1935, passaria 223. Usado Romeu até Oscar, vai manter o nível 045. O controle Salvador, passaria 2230. Está autorizada a ascensão 085, Romeu até Oscar. Passarelo 2230, suba ao nível 200 na saída Arbor. 200 no perfil Arbor, passarelo 2230. Santos Uno, Fortaleza, nível 330, Vefesulo 19, cola pista no 0, curva esquerda, seda MOM, transição Frod, controle 119, decimal 35, aciona 5111. 2330 para a porta mesa, na Vefesulo 19. Cola 10 pela esquerda, Momo Frodini, final 35, controle 111 no ponto do transporte. Está correto, eu posso pushback, sinal mais 71. Prazer. Tinha que uniforme reduza para 1809. Coro 924 não é indicada? Indicada de 250, reduzido para 140. Foi solicitado que reduzisse para 220 nós. Não recebemos essa solicitação do controle. Gente, então curve à esquerda e vou ir na Pro Norte para sequenciamento. Esquerda, Pro Norte, com o nosso espaço, descendo para o 80. Afirmativo, limite é o localizador. Sim, limite é o localizador. O controle em Salvador poderia coordenar a possibilidade do passarinho 230, ascensão, nível de voo 280. Aguarde, coordenação. Já. Então, 3144, vamos falar 58, chame solo 121-19. 209, 44. 240, reduza para 1180, nós. 180, 240. Whisky Yankee Uniforme, desça para 2000 pés. Desça para 2000 pés, ordem de acertado autorizado e desça 10, Whisky Yankee Uniforme. Afirmativo. Controle, o web poderia levar na proa de Aracaju. Papatango pronto? Sobre o Papatango, autorizada a colagem imediata, cabeceira 1 no site, vento 160 graus, 09 nós. Tem o perfil da saída, objeto. Salesa 2230, pode voar elefa da presente? Negativo, mantenha o perfil da saída. Mantenha o 2230. Whisky Yankee Uniforme, voe pro Odiduna, reporte estabilizado. Pouso, Bona 600. Copia na portadora 600. Nova Tango, decolou 00, chama controle 119.35. O Patan chamará controle 119.35. Lei de voo de volta e freio mudou aqui para o 05. Ah, como é que é o 0? Então no 7. Patango. Chame torre para cruzamento do campo, Romeu Papatango. Chamará torre para cruzamento do campo. 697, curve à direita na proa 230, retorno para sequenciamento. Desde o 230, qual é o limite da sua proa? O localizador. Localizador, beleza. Voo no 924, reassuma a navegação na proa de Duna. No 924, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Em Duna, descendo para 2013, voo 924. Objeto 9730, está acionado normal no transponder? Desculpa, só tá estacionado. Zero, o que deve fazer? Papatango, mantenha contra o vento, afastado 3 milhas no mínimo. Gente, vai manter a contra o vento, 1-0, o meu Papatango. Voo no 600, no solo 02, livre à direita, chame solo 121 no solo 9. 2-1-9. 93 para o Galeão, autorizado nível 380, via pessoa 10 até SMAP, segue conforme rota do plano de voo, decola da pistão 10 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Briden, controle Salvador 119.35, torre 18.6, aciona 51202, 31193. Salvador, muito boa tarde, Whisky Yankee Uniforme. Voo no 697, reduza para 1-80 nós. 1-80 no 697. Três corretos, chame pronto para pushback saneamento. Salvador no 600. Voo no 600, táxi via Alfa, Juliette, gate 02. Alfa, Juliette, 02, no 600. Da 17. Câmara de integração do final da 17, Whisky Yankee Uniforme. Mike, Mike, Papá, chama Aracaju, 120, decimal 3. Negativo, aguarde transferência. Papa Tango, Mike, Papa, controle. Forte, continue via corredor forte, aguarde transferência. Vamos, Papa Tango autorizado, seguir corredor forte, aguardando transferência. Chame torre 118, decimal 62, a trip 5240. 262, a 5240. Solo Salvador, TAN 3660, livrou trânsito. TAN 3663, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. Confirmando o táxi? 08, Alfa, Juliette, 08. 08, 3660, Alfa, Juliette. Solo, TAN 3660, no 4. No 04, Abjet 6721, contando com a equipe de solo para aguardar Boeing da Gol, parqueando gate 2 e após iniciar seu pushback. Chame para o táxi, Abjet 6721. Aqui, vai parqueando Gol. Vai. Bianca Uniforme, autorizado pouso no fichão 17, vento 130 graus, 109. Uniforme, contra a baixa casa. Confirme para a torre. Vento, por favor. Bianchi Uniforme, vento 130 graus, 109. Obrigado, senhor. Ajuste 10013. Pronto para a copy. Como 806. Informação em curso November, ajuste 10013. Pronto para a copy. Boa noite, 06 para Aracaju, autorizado nível 230, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5114, boa noite, 06. Correto, chame para o feedback saneamento, Gol noite 06. TAN 3193, autorizado chame táxi. Confirmando estar no gate 10. O senhor fez plano? O senhor fez uma notificação ou fez o plano completo? Abjet 6721. Com 180 a bordo, autonomia de 4 horas ao Reno Salvador. Abjet 6721, no táxi via Índia Alfa. No ponto de espera da pista 10, chame a torre 1, 98, decimal 6, ajuste 10, 03. Uma boa tarde. Não, 2 mesmo, espera, 3.